Salve simpatia, você está conectado no Muqueca de Siri. Eu sou o Conrad Rose e convido vocês para mais uma hora de samba do bom e algumas variações de música brasileira. Você pode ouvir esse programa no Casarão Esteves todo sábado à noite. Domingo ele cai na rede pelo archive.org. No primeiro horário de quarta-feira, ele vai ao ar pela Rádio Bronca para Barcelona em 104.5. Na quinta-feira, das 4 às 5, ele sai pela radiorua.com.br. Na sexta-noite, no horário local, ele sai em Maui, no Havaí, pela BSOS Radio. No fundo, Terreiro Grande. Salve Jorge, salve as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo. Se tens perna torta, se tens perna certa, para saber se tem samba nas vias. Samba veio de longe, onde está na cidade, onde está nas aldeias. Nasceu no passado e está no presente, pensando uma vez, samba eternamente. Vem pra roda, menina, se tem as cadeiras de samba. Cadeira vem sambar, vem mexer com as cadeiras, vem sambar. E vem mexer com as cadeiras, vem sambar. Vem mexer com as cadeiras, vem sambar. Araia, araia, araia, eu digo até posso afirmar, vive melhor que samba. Rua cantando e o clarão da lua bem ornamentar. Sigo levando alegria pra dona tristeza alegre ficar. Abro a janela do peito e deixo meu samba passar. Samba não tem preconceito e já vai te libertar. A liberdade dos prantos e dos desencantos que a vida nos deu. A liberdade que canta é amor e esperança pra quem já sofreu. Cada qual que olhar para trás verá que sempre há uma razão de viver. Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz nunca há de ter. Cantem todos como eu faço, perdoem os fracassos, a vida é tão curta. Enquanto se luta, se samba também. Noite fria, enluarada, fim de madrugada, eles vão cantando, cantando a alegria que o samba contém. Araia, araia, araia, araia, eu digo até posso afirmar, vive melhor que samba. Araia, araia, araia, araia, eu digo até posso afirmar, vive melhor que samba. Araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia, araia

desiste, Buqueca de Siri. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou. Eu quis te dar um grande amor, mas você não se acostumou. A vida de mar que você quer é variar. Receber o teu chamego, sentir o teu seio. Mas três da tarde é muito cedo. Acorda, mulher, tem que trabalhar. Muqueca de Siri. Acorda, amor. Galo cantou, sol raiou, o dia já vai começar. O meu trabalho já me espera, o escritório é a mesa do bar. Tem um bilhete sobre a mesa pra te explicar. Mas não demore, amor, porque a vida não é de se esperar. Demora mais que você vai ver. A chuva fria vai te molhar. Vou te levar pra onde eu possa receber o teu chamego, sentir o teu seio. Às três da tarde é muito cedo. Acorda, mulher, tenho que trabalhar. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se tem batucada. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar. Disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se tem batucada. Acreditei nessa conversa mole de que o mundo ia se acabar. Que fui tratando de me despedir e sem demora eu fui tratando de aproveitar. Beijei na boca de quem não devia, beijei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em trajes de maiô e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se tem batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento gastei com ele mais de quinhentão. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. Ai, vai ter barulho, vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá em casa começou a rezar. Até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso nessa noite lá no morro não se tem batucada. Saudosista, prazer retrô. Me acusam até mesmo de ser o malandro cocô. Eu sou. Eu vim da Maia Lacerda e essa merda faz parte de mim. Bomba de flit, baile no Elite, chinite. Tá aí minha herança e dela não abro mão. Canário da terra é meu coração. Sou do Rio de Janeiro, brasileiro. Música. Eu vou pro estágio, negão, parece fácil, né não? No tempo do lotação, já era ruim hoje então. Mas tá no estágio, negão, bato com meu coração. Parece papo, né não? Naquele chão é que se cria picardia, fidalguia. Eu vou pro estágio, negão, que de metrô, não. Joguei, fiquei sem tostão, eu vou movido a limão. Aí no estágio, meu irmão, acerta a tal transação. Fica frio, negão, que esses caboclos é tudo louco. E hoje eu tô um pouco rouco. Tu vem trazendo a seda de primeira na algibeira pro canudo. Vem que eu tô, pô. E o recheio é da boliviana, das guianas, do Himalaia, tá escurrudo. O Dunga vai te dar cobertura. Esse é bandido joia e cana dura. Chegado num pagode com morena, sangue bom é meu brother. Eu vou pro estágio, negão, tô parecendo avião. Você é condição, eu não repito mais não. Tô cheio que nem balão, não gosto de confusão. Chegando aí coração, se solta o meu e pega o teu. Pois quem sou eu, valha-me Deus. Se o senhor me disse que eu nisso, se te visse na rua, chamava logo entorpecente, sentava a pua. Mas que se eu nisso persistisse nesse erro primário, bola amarela aparecia sem cobrar honorário. Negão, está se fácil, né não? No tempo do lotação, já era ruim hoje então. Alô, alô, alô, é a telherda apontando. Sou contribuinte, tá legal? Sei que é grampo dos obeices e cai do cavalo. Porra, como é que é? Como é que desceu, segurou, marcar a vida toda naquele turno do tempo? E com 50 anos de casada ali, ó, com a dona Helena, eu vou é meter um cotonete nos tipos desse orelhão. Vai desgraçado, fala. Maui, you're turning to BSOS Radio. Se você está no Rio de Janeiro, todos os domingos tem o evento da Rádio Rua no quiosque do Bispo, Aterro do Flamengo, das 5 da tarde às 10 da noite. Em Barcelona, você ouve o Muqueca de Siri pela Rádio Bronca, 104.5 FM. Deixa um recado aqui do novo empreendimento da nossa produtora Xana Máximo. Ela está com o Beleza em Casa, Estética em Domicílio. O endereço do blog é ditavaidade.blogspot.com. Atende no Rio de Janeiro. Lado A do Muqueca de Siri. Terreiro Grande, de um disco que homenageia Candeia. Samba da Antiga, Viver e Canção da Liberdade. Depois, Joana Flor, Prejuízo. Dona Ivone Lara, Tive Sim. Glória Bonfim, Ogum Menino, Mariana Aidar, essa versão diferente de Vai Vadiar. Esse áudio tá um pouco ruim, foi gravado de show. Dom Brás, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 3 da manhã. Eliette Negreiros, de Assis Valente e O Mundo Não Se Acabou. Fechamos com Aldir Blanc, Canário da Terra, mais Negão nas Paradas. No fundo, estamos ouvindo Abel Ferreira com Alvorada. Siga-nos no Twitter, @muquecadesiri. Encontre-nos no Facebook. E baixe esse programa livremente pelo archive.org. Só procurar lá por Muqueca. Você encontra vários episódios. Este é o 117.

meu chiclete, assinando cheque por onde for. Eu, ele. Ando taquigrafando no tic-tac, no tempo eu vou. Ando em zigue-zague, nunca se sabe aonde estou. Sex appeal. Alta sociedade, desfilam joias e manequins. Passam na passarela, que lindo, é viver assim. Todas causando alarme, com muito charme e sex appeal. Vão ser as elegantes, mais perfumadas do meu Brasil. Muito sofisticadas, afiveladas em unissex. Lançam a nova moda, tentando a sorte na Rolleiflex. São joias e manequins. Passam na passarela sorrindo, sem olhar pra mim. Sex appeal. Alta sociedade, desfilam joias e manequins. Passam na passarela, que lindo, é liberal sim. Sex appeal. Alta sociedade, desfilam joias e manequins. Boteca de sirena. You're turned to PSOS Radio. This is the Buqueca de Siri. Don't name us for free, no name, that's the big one. Dance yo yo, dance ya ya. Tipo frequente macumba, entrena virado e fini por samba. Dance, ioiô, dance, iaiá. Iaiá, bebida francesa, não sei nem classica. Esse bebê, beza, piriririturipitotá. Dona Viana, bebida fazenda, dança em classifica, em cima de mesa. Canto na dança com manso, um dance si, um dance acolá. Dance, ioiô, dance, iaiá. Se mude me pra dançar, guardou uma xerria, deixa-me lá. Dance, ioiô, dance, iaiá. Iaiá. Bebida princesa, dança em classifica, em cima de mesa. Lavião, bebida francesa, não se liga assim, esse de beleza. Alô, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Tem francesa no morro? Começa a brigar, tá meio caro. cabeça baixa e bem danado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Pois nem tudo que cai do céu é sagrado. Maré que enche mata, deixa a praia descoberta. Uma onda vai, outra onda vem. Não fique triste que seu amor pode me trazer. Não fique triste que seu amor pode me trazer. Aí então você vai me dizer se eu tenho razão, sim ou não. Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração. Infeliz no jogo, feliz no amor. Saúde e felicidade, pra dar e beber. Se a reza é forte, você vai ver. E amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer. Feliz no amor, saúde e felicidade, pra dar e vender. Se a reza é forte, você vai ver. E amanhã um lindo dia vai nascer. E amanhã um lindo dia vai nascer. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Um café preto, sábado preto, malandro preso adoidado. Um dia preto, tô satisfeito. Um dia quase acabado. São Paulo é um peito e o leite tava estragado. Agora um jeito ou o respeito acabado. Mas que covardia, membro esfacelado. Mas como doía o leite estragado. Um dia preto, sábado preto, um café preto, com leite faz um picado. Um dia preto, sábado preto, um café preto, com leite faz um pingado. Um dia preto, sábado preto, malandro preso adoidado. Um dia preto, tô satisfeito. Um dia quase acabado. São Paulo um peito e o leite tá estragado. Agora um jeito ou o respeito acabado. Mas que covardia, membro esfacelado. Mas como doía o leite estragado. Um dia preto, sábado preto, um café preto, um leite faz um pingado. Um dia preto, sábado preto, um leite faz um pingado. Parababá, babarabá. de mim? O samba não se acabou. Da onde vem? De onde vem, Fernandinho? O que feito no Rio? Sorria. Se ajudar, o rei mandou como se agilizar. O rei mandou a gente olhar pra frente. Na verdade, parceiro, o rei tá dentro da mente. Partideiro indigesto, eu sou e sei que sou. A procura da batida, eu vou e vou que vou. O flagrante tá na mente, acabou, acabou. Fecha a conta e passa a régua que eu tô, que tô. Muito respeito aos arquitetos da música brasileira, os verdadeiros, aqueles que nunca tão de bobeira. Que no quintal, na escola, o samba é de primeira. Poeta, operário, de segunda a segunda-feira. Tá na hora de bater essa parada. Que para com a conversa fiada. Bate forte no meu peito, no jeito que não tem fim. Bate surdo, agogô, pandeiro e tamborim. Sorria, sorria, sorria. Então chega pra cá que o bloco chegou. O samba não se acabou. Não adianta reclamar que não tem caô. O que passou, passou. Carnaval diferente foi que o rei mandou. E é nesse que eu vou. E nem importa qual direção que eu tô. Comigo, comigo. Produto nacional de exportação do bom. Identidade nacional só pra quem tem o dom. Vacilou sambou literalmente na parada. Essa é pra deixar qualquer cadeira quebrada. Quem diz que o povo esquece facilmente, te engana novamente. Não quer que você olhe pra frente. Força e coragem pra enfrentar tudo que tem. Diz que tem, diz que tem, diz que tem também. Sorria, sorria, sorria. Muito respeito aos verdadeiros arquitetos da música brasileira. Chega aí, eu digo Chico Sá. Chico Sá. Eu digo Tó. Chegamos no final de mais um episódio do Moqueca de Siri. E o lado B trouxe Abel Ferreira, Alvorada, Dom Salvador e Banda Abolição. Ei você, Funk Como Legusta, Vem, Erlon Chaves e Banda Veneno, Shirley Sexy, Sex Appeal, Do Amor, Todo Carnaval Tem Seu Fim, Araci Cortes e Conjunto Rosa de Ouro, Tem Francesa no Morro, Judite Ravitz, ou Yehudit Ravitz, diretamente de Israel, junto com a banda de Zé Pretinho, Que Pena, originais do samba, Tenha Fé, Pois Amanhã Um Lindo Dia Vai Nascer, Marcelo D2, Rebatucada, e agora para encerrar, Baden Powell com o Berimbau. Entre em contato conosco, moquecasiri@gmail.com. Baixe os programas pelo archive.org. Compareça nos eventos de domingo da Rádio Rua no Aterro do Flamengo. Sintonize a Rádio Rua na quinta-feira à tarde, das 4 às 5. Tem Moqueca de Siri. E se você está por Barcelona, da 0 a 1 de quarta-feira, sintonize na Rádio Bronca 104.5 MHz FM. Se estiver de bobeira pelo Rio de Janeiro, passa no Casarão Esteves, Rua Marquês de Olinda, 94, Botafogo, Rio de Janeiro. Lá só toca Muqueca de Siri. Do fado ao punk rock, do café da manhã ao último gole. Eu sou o Conrad Rose, fico por aqui. Tenham todos uma excelente semana. Trabalho, paz, saúde, sorte. Salve Jorge, viva as crianças e viva o Clube de Regatas do Flamengo.